todo mundo, Decola 223, controle 1208. 208, colando 8, controle de Salvador, bom dia, colando 8, nono, decolar. 1891, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340 via saída Arbor 1. Via Arbor 1, 1891, Arbor quando possível. Tô no 89, após 2010, vou direto a Lefa. Após 2000, Lefa, obrigado. Agora 98, chame torno no 8, decimal 95. Autorizado, pistão 0, vento no 00 grau, 059. 9098, somos 29, direito no 219. Uno 811, chame o centro Recife, frequência 2000 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260-288, Uno 811, bora. Então, foi do 10, portão 4, 0-0-0. Tá 3171, bom dia. Informação em curso agora, eco. Tenho pré-autorizado 320. Copia agora a coordenação para 340. Copia 320. Tá 3171, autorizado Guarulhos, VPZ 190, após Tabaté, nível 320. Decola da 190, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5136, controle 120, decimal 8. Matheus, utilizado Guarulhos, já fez 20, fez o Luno S, só fez o Luno 0, tá batendo. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mônica, saída. Aciona 5136, controle 208, 3171, no portão 5. São 3171, no cotejamento correto, no 5, reporte pronto. Contará 71. Eduardo, TAM 3601. Copia com Congonhas 360. Afirmo, copia, TAM 3601. Autorizado para Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Perfeito, saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 51127, frequência do controle Salvador, 120.8. TAM 3601 no centro, autorizado Congonhas 360, da El, Leda, Motiva, curva direita, transponder 5127, o controle 120.8. O presidente, só que você me confirme a rota, eu preso Lu 10, o BAV, preso Lu 16, depois eu preso Lu 30. Preso Lu 10, pro BAV, preso Lu 16, POSMO, direto com FINS, direto Chomote, eu preso Lu 30 e após Entite. É isso aí, confere, obrigado. Correto, portão 8, chame pronto, então 3601. Gente, tá 3601. Solo, TAM 3601, feedback e acionamento, portão 8. TAM 3601, autorizado, chamo tarde. Autorizado, chamo para... Salvador, voo 9277, informação em Goiânia. 9277, eco confere, Goiânia autorizado, via Pêsulo 17, após conforme plano de voo, nível 400. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem pista 10. Transponder 5153, frequência do controle Salvador, 120.8. NET, autorizar o nível 400, na Arbor 7, fala da 10, computando a curva direita na Arbor 1, transmissão elétrica. Outro transponder o 5153, controle 120.1, posição é a 07. Com 9277 correto, portão 7, eu me engano que estiver aqui na minha. Taxista 3601, estamos com 149 agora. 4 horas, altera na avalião. 3601, autorizado táxi, foi o ponto de espera pistola 0, via Pátio 1, táxi Índia. O ponto de espera chame torre 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera torre 18.95, 3601. Obrigado, bom dia. Bom dia. Passei logo lá, Jorge. Salvador, 3171, para ponte, funcionamento, porta 1. 3171, autorizado, chame o táxi. Liga o funcionamento, 3171. Bom dia, 3601. 3601, autorizado a HE decolar pistão 0, vento no 00 graus, 07 nós. A linha decola no 0, 3601. 201, decolada 00, controle 1, 208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3601. 3601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Lisa. Direto Lisa, subindo ao 360, 3601. Então, 3171, no autorizado táxi fora ponto de espera, pistão no zero, via parte 1, táxi Índia. O ponto de espera chame torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Gol 9277 no 07 para puxa também. Gol 9277 autorizado, chame táxi. 0277. Autorizada na área, decolar pistão no zero, vento no zero, zero graus, 07 horas. Alguém decola da 1 no 0, tá 3, 7 horas. Porto Seguro, curva direita após decolagem pista 1-0. Transponder 5-1-5-6, frequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Azul 2535, correto, portão 3, chama o branco, pushback também. Chama 7 Recife, frequência 122 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835 decimal 1, obrigado, bom dia. Do 9277, autorizado táxi para Ponte Espera, pistola 0, via Pátio 1, táxi Índia. Ponte Espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Obrigado, delegado Pátio 1, bom dia. Decolada 07, controle 1208. Quem vai chamar o controle 1208? Tá 31271, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3171 decolado, vai curvando à direita, agora na Andael, passa 2000. 3171, contato radar na decolagem, estou para a nível 320, está utilizado Lida. 320, confirme a recepção mensagem. Na 3171, após 2007, está utilizado direto Lida. Ok, 2000, direto Lida, tá 3171, obrigado. Está 3171. siga. Ah, se não for atrapalhar o serviço de vocês aí, puder coordenar, pessoal, a proa de monte, vamos pra diminuir um pouco aqui o atraso, eu te agradeço. Quebec, prossiga. Bom dia, Paulo. Centralização para o reboque da 14 na remota para a posição número 8 no mais um, falou. Mike Bravo, Quebec, autorizado, reporte ao término. Reportado ao término. D77 decolado aos 1-1, controle de 1-208. Controle 208, gol 9277. Controle Salvador, voo 9277, transfere. Voo 9277, contato com radar na decolagem, suba para nível de voo 400, direto Elefa. Subindo para o 400, voando direto Elefa, gol 9277. São 9098, poderia confirmar o horário do plano? Aos 2, 2. Aos 2535, portão 3, autoridade, chame táxi. O TAM, confirme a matrícula, por gentileza, 96. 9098, não possui plano, vou checar, mantenha minha escuta aguarde, então 9098. Mike XAF, prossiga. Mike XAF, estacionado aqui, 11, solicitando autorização de reboque. Até a remota 13 do Pachono. Mike XA Eco, autorizado, chame o término. Mike XA Eco, sim. Fala Salvador, aqui é a Neótica, no Rex Rei. Prossiga. Ótica 9XRI para reboque da posição 1 Romeu do pátio 3 para a posição 7 do pátio principal. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio 1 no Ótica 9XRI. Ótica 9XRI, sim, iniciando reboque e reportando para ingresso no pátio 5. Zona 71, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 125, 1 para 3, zona 71, bom dia. Central Zono 229, muito bom dia, ciência da Eco, para autorização Congonhas. Zono 229, um minuto, qual foi preparada a saída da Eole da Morte? A Eole da Morte aguarda. Mike Bravo, Quebec, informa o tempo do reboco. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Mike Bravo, Quebec. Frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288. 253, 55, confirma o POB? 95, copiado, táxi autorizado via Taxi Índia até o ponto de espera pistão 0. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Então, 9098, o plano está sendo processado, um minuto por gentileza. Prepare já a saída Momo, transição Froti, aguardando o copo. Copia? Copia. Autorizado para Congonhas, via pêndulo 1-0, Pubávio, pêndulo 1-6, após conforme plano de voo, nível 3-6-0. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita, após decolagem, pistão no 0. Transponder 5-1-6-2, frequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Autorizado 3-6-0 para São Paulo, Congonhas. Decolador no zero, curva direita, na Dael, Leda Mótima, pela Apresilu 1 no zero, Pubave, Apresilu no meio, controle remoto. 5162, transponder 1208, é o controle Salvador, com 1229, para o gate 10. 1229, correto, portão 10, chama para um pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, com 1229. Autorizado a merda, colar pista no 0, vento 090 graus, 07 nós. A 9098, copia? Autorizado para Fortaleza, via pêndulo 19, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda após decolagem, pistão no 0. Transponder 5171, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Então 9098, correto, portão 4, chama para um pushback, seu nome. Mike X-Ray, eco na escuta? Rádio CS na escuta. Confirmando o destino remota 13? Remota 13. Ciência, chame o término. Oscar Novembro é reautorizado ingresso no Pátio 1, reporte ao término no portão 07. Oscar Novembro, ciente, iniciando ingresso no Pátio Principal, reporte ao término no 27. Olá, bom dia, 251, hoje na né, informação ECO 06. Janeiro 6251, informação é, confere, Guarulhos autorizado via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5161, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 6251, hoje, né? 360, Guarulhos, pêndulo 10, Taubaté, da El, Leda Motiva, curva da direita, 5161, 120. Anel 6251 no correto, portão 06, chame pronto, spec, se não me engano. Azul 2535, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, tal.